Operário numa construção grande, time centrado, foco revanche, coletividade, visão além do alcance. Pega essa avalanche, quem sonha junto sobe junto. Quem sonha junto sobe junto. Quem sonha junto sobe junto. Quem sonha junto sobe junto. Escritório, um Nokia velho, numa mochila. Lembra Fiote? Dali veio todas verde, clorofila, entendeu? Verde. Violão tonante, inferno dante, isso era vila, isso era vila. Um Big Bang, trip de um teco e chamar tequila. Universo inteiro, mano. Voamos sem deixar rastro, como os pardais. Pernilongo se achando Drácula, tão demais. Sai. Preço impressiona no início, são questões hormonais. É sério mesmo, com maturidade, os valores falam mais. Tipo Scarface, o neon grita que o mundo é meu. Sabe o que eu disse pros meus? Motivo do brinde tem que valer mais que o drink. Nem todos entendeu. Tijolo amarelo do meu caminho. Fundamento antigo igual pergaminho. Serve pra Kombi pro jatinho. Resumo, ninguém sonha sozinho. É isso. Ninguém sonha sozinho. Pega a visão aí. Quem sonha junto, sobe junto. Eu já rodei por todo mundo. A minha família eu sou leal. Tem muito pra alcançar. Vai nos desviar. Quando caminhamos juntos, o sonho pode ser maior que o mundo. Eu sigo tranquilão, até na contramão. Fazemos nosso fluxo. Mantenho minha esperança e um bom futuro. Nunca vão me pegar em cima do muro. Meu tesouro, meu porto seguro. Quem sonha junto é que só bicho. No mundo caótico, sonha é sobrevivência. União e um propósito, subi junto nesses pódios. Enfrentamos 10 leão por dia, pra zerar juntos esses jogos. Brasil round 6 no nível hard, mas temos coragem que enche os olhos. Meu canto nunca foi só meu, vem de longe, papo de séculos. Eu não carrego o mundo só, mesmo quando é só eu e meus cadernos. Caminhamos junto até no incerto, nada paga a fé que me investem. Dos coros até esgotar ingressos, mas sou o resultado das suas preces. É por nós quando tô no mic, fortalecida pro combate. Às vezes o corre é sem massagem, e esses abraços são resgate. Quem sonha junto, sobe junto. Sonha junto, sobe junto. Por nós. Quem sonha junto, sobe junto. Ninguém sonha sozinho nesse mundo. Hip hop é sobre vencer coletivamente, quem sonha, certo? Junto, sobe junto. Se você vencer sozinho, sonha junto, sobe junto. A vitória junto. É do sistema. Quem sonha junto, sobe quem sonha junto. Ninguém sonha sozinho é nesse mundo. Vai.